É o seguinte, galera, CD ao vivo dos morenos é uma democracia. Quem tá dentro? Quem tá dentro? E quem tá fora? Tá fora! Aniversário, a comida é sem tempero, a bebida é à vontade, mas no final tem um ateu. No pacote tem menina, se o namorado tá com ela, se dança, dança da bundinha, e se tem briga na galera, tô fora. Ai, ai, ai, aluni, samba. Ai, ai, ai, e agora eu quero ver as gatinhas respondendo pra mim. Beijo na boca a noite inteira. Se o papo dele for bobeira, e se ele for uma gracinha, mas ele tá sem camisinha. Se ele samba bonitinho, bonitinho, mas vacila no terreiro. Se é gostoso e maneiro, mas tem um jeito de boiola. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Se tô dentro, não tô fora. Se tô fora, não tô dentro. Se tô fora, não tô dentro. Se tô dentro, dentro eu vou ficar. Comigo! Se tô dentro, não tô fora. Se tô fora, não tô dentro. Se tô fora, não tô dentro. Se tô dentro, dentro eu vou ficar. E vem, ai, ai, ai, vamos lá! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, todo mundo responde. Tem pagode o ano inteiro e tira onda sem dinheiro. Todo mundo na folia, mas eu olhar uma tristeza. Ganhar um carro importado, promissoras atrasadas, uma viagem pro Caribe, na baleia da carroça. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tá bonito o pagode, todo mundo repetindo ai, ai, ai. Vamos lá! Ai, ai, ai. E agora colocando a mãozinha pra frente e fazendo o movimento básico pra se viver bem. É mais ou menos assim comigo. Tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora. É. Mais uma vez, mais uma vez. Tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora, tô dentro. É. Ficou bonito. É com você, meu parceiro Alexão.